News, Viana Entretenimento e da Vogue Eventos. E na parte que o litro seca, a mente age por impulso. O sentimento fica cego, o corpo fica mudo. E desesperada vai sair bebendo, vai sair beijando, vai sair deitando em outras camas. Mas transar sem sentir é só transar. Me diz se vai adiantar ficar com alguém só por corpo, sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto. Me diz se vai adiantar que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto. Não vira um litro, mas não vira um olho. Simbora meu parceiro Lucas, meu parceiro Cristiano. Energia, eco energético, bivolt, bebê, vai. Portal do Arrocha. E na parte que o litro seca, a mente age por impulso. O sentimento fica cego, o corpo fica mudo. E desesperada vai sair bebendo, vai sair beijando, vai sair deitando em outras camas. Mas transar sem sentir é só transar. Me diz se vai adiantar ficar com alguém só por corpo, sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto. Me diz se vai adiantar ficar com alguém só por corpo, sabendo que a sua saudade tem casa, tem nome, tem cheiro e tem gosto.